coloque a lenha no altar, porque o fogo vai cair. E comece a soprar pra ele queimar aqui. E se o fogo não queimar, não diga que eu não avisei, porque para ele queimar, tem que mandar glória para o rei. Comece soprando desse jeito, para que o culto fique perfeito. Glória, glória. E se o fogo cair, glória, glória. Vai queimar pecado e curar enfermo. Glória, glória. E se você está achando pouco, glória, glória. Vai misturando com aleluia. Abre a tua boca e vai dando glória. Quando alguém glorifica, o negócio começa a ficar diferente. Quem estava gelado logo fica quente. Quem estava doente e curado ficará. E quem está vazio começa a se encher, sinta esse mover. Sapateia no poder, porque Deus aqui está. Miriam vai dançar, dizer que Deus é Deus. Ele vai restaurar vaso que está quebrado e o pecado de Acã. Deus hoje vai desmascarar. Prepare, profeta. Quem não for batizado, hoje é noite de mistério. Deus vai sacudir esse lugar. Mas ele só opera se ouvir glória. Então abre tua boca e dá glória. Se tu queres vitória, é dando glória que Deus vitória vai mandar. Mas ele só opera se ouvir glória. Então abre tua boca e dá glória. Se tu queres vitória, é dando glória que Deus vitória vai mandar. E se misturar com aleluia, fica muito mais gostoso. Se tiver temor e reverência, fica muito mais gostoso, porque o dono do fogo é muito santo. E não dá de graça o que é seu, é preciso dar lugar. Se quiser vitória da parte de Deus, comece soprando desse jeito. Glória, glória. Para que o culto fique perfeito. Glória, glória. E se o fogo cair, glória, glória. Vai queimar pecado e curar enfermo. Glória, glória. E se você está achando pouco, aleluia. Abre a tua boca e vai dando glória. Quando alguém glorifica, o negócio começa a ficar diferente. Quem estava gelado logo fica quente. Quem estava doente e curado ficará. E quem está vazio começa a se encher, sinta esse mover. Sapateia no poder, porque Deus aqui está. Miriam vai dançar, dizer que Deus é Deus. Ele vai restaurar vaso que está quebrado e o pecado de Acã. Deus hoje vai desmascarar. Se prepare, profeta. Quem não for batizado, hoje é noite de mistério. Deus vai sacudir esse lugar. Mas ele só opera se ouvir glória. Então abre sua boca e dá glória. Se tu queres vitória, é dando glória que Deus vitória vai mandar. Ele só opera se ouvir glória. Então abre tua boca e dá glória. Se tu queres vitória, é dando glória que Deus vitória vai mandar. Quando alguém glorifica,